Controle, uma boa. No 856, decolou. 856, subam 390, saída Aron, vigilante. 390, Aron. Tango, constante aproximação, reporte passando Itapuã. Tá bom, você está presente, autorizado para a direita, senhor? Para a direita, através de Itapuã? Vai pousar em que baixo? Aqui perto. Você está direto, então, base pela direita, no 7, reporte Tango. Direto, está presente, base pela direita da nossa. Coordenar Brasília. Informação com seu papá. Mantendo a minha escuta, é o número 1 para a cópia. Sim. Sim, 400 aí, coordenar o 1764. Informação com seu papá. 7764. Salvador, boa noite, opção 8002. Com informação, papá, para o Galeão. Coordenal 360 Galeão, número 2, cópia. Informação em curso é papá. Sente lá papá, aguardando para cópia na sua escuta. Tá, 8002. Começando mais uma 7 para a direita, Célio Matan. Filho Matan, informe no solo, vento 240 graus, 190 mais. Comandando o solo, Tano. 776, seguro. Foi na proa do Papa Sierra 362 é autorizado, uma centena, 1-0-0. 5685, no 856, boa. 1-2-6-5, 1-2-5-6-1-4-5. Chama 25, 28, 5, alterna, 1, 2, 5, 4, 6. Acorda para o Rádio Tango. Sente de matar o seu solo às 4h30, livre corte, frequência. Tango, boa noite. Controle por segundo, 209. Decolada 28, mantém reta até 3.000 pés, após curva à esquerda, no perfil da gola, eu fito. 5045 transponder, frequência do controle em 1.9.35, 2 operando em 1.8.6. 400, aprovado, alto e 7, decolada 28, Mantenha a prota 3000 após curva à esquerda, Guarulhos fito, 5045 transforme, 1935 o controle, a torre 186. Bono 764, protegimento correto, portão 5, champion para o pushback, acionamento. Vai chamar o nosso 764. O TAN 3629 está no 8 para pushback, acionamento. Autorizado, chame TAN 3628. Webjet 6708, reduza para 2109. 2109, 6708. Bravo Kilo Índia, fui na proa de Usan. Proa de Usan, bravo também. Você chamou? Você chamou o solo? 8002, pronto, cópia. 8002, pronto, prefira. Salvador Galeão, autorizado 360, rota Alto Zulu 14. Decolou 28, mantém por até 3000 pés, após curva esquerda, no perfil da Gole e Valcrate. 5043, transponder. Frequência do controle em 199, decimal 35. Torre em 198, decimal 6. Autorizado Galeão 360, Pesulu 14, cola 28, mantém pro até 3000, curva esquerda, vai levar o 5043, 1935, 186. Vou levar o crate, aí é a saída. Vou levar o crate, copiado. Otão 11, chame o ponto para o pushback, acionamento. Chamarei, Otão 8002. Estabilizado, LF. Engate sul. Forma estabilizado. Engate 7. Roger. Figote 246. Alho e Lutil, conecta se pedir LF. Webjet 6708, direita proa 070, limitado pela radial 100, de Salvador. Pois chegue, direita proa 070, limitado pela 100 de Salvador, 6708. Uno 602, desça para 2000 pés, ajuste no 013. Uno 013 ajustado, desce para 2000 pés, o Uno 602. Solo TAN 3629, está com 8-1 a bordo, está com 4 horas e 20 de autonomia, alternando Galeão para o táxi. Dados copiados, táxi autorizado, Juliette Alfa, mantendo a minha escuta até o ponto esperado a 28. O ajuste 1-0-3, o TAN 3629. Juliette Alfa, mantendo a sua escuta, TAN 3629. Uno 602, reduza para Uno 809. Uno 602, reduzindo Uno 809. Está autorizado LS, informe estabilizado. Ajuste 1013, Uno 602. Autorizado LS, é para trás estabilizado, Uno 602. Autorizado LS, está estabilizado no LS. Semitorre 1 no 8, decimal 3, Joker 07. 118-3, 8-0-7. Uno 602, reduza para aproximação, tráfego que eu precede um Tucano da Força Aérea com Uno 18 nós de ground speed. A 7 milhas à sua frente. Gente, reduzindo com 1802. Firmo, Pioneiro 01, está comprando instrumento Galeão, autorização 4 militar. Galeão, vou coordenar o nível 100, mantendo a minha escuta e informação em curso a Quebec. 040. Esquerda 040, 6708. Paulo é o primeiro 01, aguarda autorização da meta enquanto aguarda. Júpiter 07 na prestação final, confirmação travada. Que o Júpiter 07, livre pouso, pista 28. Vento 230 graus, 89, Júpiter 07. Júpiter 07, livre pouso. Pés em forma estabilizada em ILS, bravo comigo. Na posição esse também, 265 no setor 1281, 264, 1281. Uno 602, chame torre, Uno no 8, decimal, meia dúzia. Uno no 8, meia dúzia, chamará, boa noite, até breve. É. Vai passar o 080 para o 070, continuar a descida, tá 3560. Desça para 3000 pés, ajuste no 0 no 3, 3560. Questão do 3560, Renato, cabeceira 28, podia voar ao Serra Vitor 362, até com 4000. Desça até o 040, autorizado o Serra Vitor 362. 040, Serra Vitor 362, tá 3560, obrigado. Airjet 6708, desça para 2000 pés, ajuste no 013. 2000, padrão 6708. Botão 3294, copiou a chegada da carga, 2285. Bravo Kilo Índia, vou ir pro 240 para interceptar o ILS. 240, Bravo Kilo Índia. Processo no solo ao 55, livre à direita, pátio militar, ao estacionar sequência livre. Pioneiro 01, autorizado Salvador Galeão. Uma centena, Wolf Mercedes 7, decolada 28. Mantém reta inicialmente até 3000 pés, após curvas Q à esquerda, no perfil da Coral. 5027, transponder, frequência do controle em 1.9.35, torre operando em 1.18.6. Joker 07, livrando na direita, chama 129, solo, ok? Joker 07, chama 129, solo. 6708, esquerda proa norte, reduza para 1.80 nós. Esquerda norte, 6708, reduzindo, já está mantendo 1.80. Estou confirmando, mantém reta até 3.000 pés. Afirmo, mantendo reta até 3.000 pés, após curva à esquerda, posição coral, ok? Sim, correto, está no pátio militar, a aeronave que está ingressando no pátio militar, complicando, e já me plantou o táxi. Está pronto para o táxi, autorizado? Positivo, após o estacionamento da aeronave, está autorizado o seu táxi até a hotel, reporta o hotel para o cruzamento da pista. Confirme só o PB autonomia alternativa? Com 7 a bordo, está com alternativa de Santa Cruz, e nossa autonomia é de 5 horas. Enter, chame Inautel para cruzamento. O Pioneiro 01. Inautel cruzamento, Pioneiro 01, né? Pushback acionamento, posição 046720. Autorizado, Champex. Camarada. Forma estabilizada, LS. Esquerda 300-6708. 302, no 11, pushback acionamento. 11 autorizado, Champex. Chama a ETEC, 7002. Guardando a autorização de pouso. Guardando a autorização de pouso, para a Alquim. Certo, na escuta. Alinha mantém o 3629 para a decolagem assim que é possível liberada. Afirmativa, alinha mantém agora, 3629. 602, solo 57, livrando à esquerda, chama 1219, solo antes da Taxi Alfa, ok? Chama solo antes da Alfa, qual o nome? 602. 764, posição 05, pushback acionamento. Posição, o gol 1764, já vou manter a posição para ter a nave agressada no pátio 3 da companhia, ok? E manter a posição agora. Aguardar. Do gol no 602. Ingresse aqui no pátio 3 e reporte para ingressar no pátio 1. Quilo, pátio 3, reporte para o pátio 1, gol no 602. Decola 59, controle 19 decimal 35. 1935, tá 3629. 62, está autorizado procedimento para o 3560. 52 a bordo, 152, 3 horas e 20 alternando com o fixo. 123 decimal 0, 0. Nada. Afirmativo, reduza para 1709. Afirmativo, reduzindo 1709, iniciando a RNAV, tá 3560. Final de 2 milhas. Pouso, pista 28, vento 230 graus, 8 mais linha. Pouso autorizado, pista 28, braço de linha. Galeão, será condenado. Quebec é a formação em curso, mantendo a minha escuta. Na escuta. Ou 1602. Prossiga táxi via Pátio 1 para a posição 01. Pátio 1 para 01, gol no 602. Desça até o nível 040, chegada e pit. Negativo, desce para nível 040, chegada e pit. Estamos já autorizados para o de amplo, gol no 273. Emitou em 1-8, decimal meia dúzia. 1-8-6-6-7-0-8. Torre Salvador, Abjet 6708, boa noite. 6708, continua a aproximação, aguardando pista livre. 08. Até o ponto de estrada 28. O ajuste 1-0-3, confirme o POB aqui no meio. 1-0-3, 3103, Juliette Alfa, Pantera da 28. DAB 161, nossa alternada é Guarulhos, senhor, 4 horas de autonomia. 4 horas no 61 no Guarulhos, mantendo a minha escolha até o ponto de espera da 28. Vou no 768002. Sua escolha até o ponto de espera da 28, então 8002. Livre pista, primeira à esquerda e mantém posição antes da Alfa, chama o solo 29, ok? Primeira esquerda, a próxima. Ok, então livre na próxima, mantém a posição antes da Alfa e chama 129 solo, ok? Ok, mantém a posição antes da Alfa e chama o solo. T560, chame torre 118 decimal 612. 7862, obrigado, 3560. Recente, aguarde autorização de pouso. 16708, livre pouso, vento 230 graus, 12 nós. Livre pouso 08. Alô, Bravo Kilo Índia, usando a pista 28 para a Bapa. Bravo Kilo Índia, atento para o tráfico taxinho. Tem uma nave da WebJet que vai passar a Sente e a nave da TAM. Após a nave da TAM cruzar a sua Sente, o senhor prossegue via Alfa e reporte na Juliette para ingresso Fati 1. Bravo Kilo Índia. Após a nave da TAM, após o segundo tráfego. Isso, após a nave da TAM, segundo tráfego, prossegue pela Alfa e reporte na Juliette, Fati 1. Com no 764, 05 portão autorizado para o Chibé de Funamento, senhor Tati. Com a portão 764. Alô, boa noite, o TAM 3847. Sente as condições, autorização Guarulhos 340. Já coordenado, mantendo a minha escuta número 2. Então, mais tu escuta 3897. Livre à esquerda, chama 1219, solo antes da Alfa, ok? 219, antes da Alfa. 3629, chame Recife, frequência 1288, alterna 13325. 288, alterna 3325, tá 3629. 76720, ponto de espera próximo. Gente, manter a espera. Manter. 08, livrou, aberto. Tente manter a posição objeto 6708, forma dois tráfegos. Um tráfego da TAM irá passar a sua frente e o tem um pequeno ponto que vai cruzar, ok? Aí depois o senhor prossegue via Alfa e reporte na Juliette para ingressar no Fátio. Tráfego foi na rua 250, o seu limite ao atingir o nível de voo 360, que assumirá a gasto na torre da posição para a 329. 04, pode prosseguir via Alfa Juliette. Alfa Juliette 04. Tá livre pouso com o 3560 da TAM? Sim, Machu, já tem livre pouso, vento 230 graus, 101. Livre pouso, TAM 3560. Explicação contra o radar 120 milhas de Porto Seguro, submantenha o nível de voo 3620 do 485. 02, chame a torre 1 no 8 decimal 6, tem um bom voo. Torre 18 6, obrigado, boa noite. Pioneiro 01, informa apenas mais um tráfego que está na aproximação, mantendo a minha escuta, dá o seu cruzamento da pista. 01, você está aguardando a autorização para cruzamento. Próxima Juliette, 6708. Juliette, Juliette, seu portão 4. Graças, Juliette, portão 4. Voo no 793, mantém o nível de voo 3600, Brasília, frequência 124.25, alternando no 2455, 3 quadrados. solo ao 06, livre à esquerda e chama solo 121 decimal 9 antes do ataque sobre Alfa, ok? 129 está Alfa, vai chamar. Salvador, boa noite, 350 da SAM, para prosseguir no táxi, antes da Alfa. Ingresse Alfa, Kilo, Pátio 3, o TAN 3560. Alfa, Kilo, Pátio 3, 3560. Pioneiro 01, autorizado cruzamento da pista, via Delta, atento para a aeronave que vai ingressar no Pátio 3, Airborne da TAM, após prossegue via Alfa até o ponto de estrada 28, na minha escuta, o ajuste no 013. 01, tá certo, tá todo momento, aguardando na Delta, aguardando a afirmativa, já avisou para a aeronave, prosseguirá para o Pátio, prosseguindo pela Alfa. Bravo, Kilo, Índia, agilize seu táxi, autorizado via Juliette, reporte na Lima, para ingressar na Lima, Bravo, Kilo, Índia. Eu vou voar na 764 para o táxi com 56 bordo, 4 horas e 5, alterna com 5. Vou na 764, desde Paraná, pequeno ponto que vai cruzar a frente, após prossiga via Juliette e Alfa, na minha escuta até o ponto de espera da 28, o ajuste 10 no 3, número 2, na ponto de espera. É Juliette Alfa para 28, na sua escuta, na 764. Solo no 601, no 62, eu puxo pega acionamento. Cliente do tráfego, mantenha a posição, sua coordenação ainda com o centro recife. Foi parou no 601? Afirmativo, vou no 601, mantenha a posição, sua coordenação ainda com o centro recife. Tá ok. 560, informe seu portão 05, está autorizado a ingressar no pátio 1 para o portão 05. Livre ingresso no pátio 1 para o 05, TAM 3560. 0010. Salvador Brown, good evening, Papatango, Whiskey, Bravo Zulu, request clearance to Vitória da Conquista. Flight level 085. Level 085, standing by ciclist, Whiskey Bravo Zulu. Ok, standing by, Whiskey Bravo Zulu. Lima, Mike, Quebec, ingresso na pista até a BAP, reporte pista 17 livre. Lima, Mike, Quebec, por favor, BAP, Bravo Zulu. Boa noite, Mestre, 19357. Abrojetão, poderia som do 3897. Suba ao nível 340, saí da Gole e vigilante. 340, saí da Gole, 730. Nuno, decimal 6, bom voo. 386, é grato, uma boa noite. Nuno, 764, semestre do Rio, Nuno, decimal 6, bom voo. 86, obrigado. Centro 897, número 2 para a Copa, estou em coordenação com o Centro Recife, aguardo. Ah, tá. Level 370, please